Pátio Índia, no ponto espera 118.95.10.13, tá? 3152. No 8 no 6, no solo 4 no 6, ele vai direita, enche o solo 1, 2 no 19. Direito, mesmo 9, boa no 8 no 6. Torre Salvador, boa noite, tá? 3 1 5 2, aproximado, ponto 0 no 0, tá pronto. 3 1 5 2, boa noite, a linha e mantém cabeceirão no 0. A linha mantém cabeceirão no 0, tá? 3 1 5 2. Então, 3152, agora autorizado a decolagem 1 a 0, vento 1 a 2, 0 graus, 0 menos. Erro decolagem 1 a 0, então 3152. Táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, para 05, boa noite, tudo bem? Jão 52, decolado as 49, chama agora o controle em 119, decimal 8. 19, 8, obrigado, boa noite, amigo. Alto, Salvador, tá 3, 1, 5, 2, decolado 7, 8. 3, Prefeitura 52, contato radar na decolagem, curva 330, Sierra Puca. 330, direto Puca? Livre, direto Puca. Direto Puca, subindo para o 330. Saulo Salvador, é o Tan Mike Zulu Echo, na posição 5 do Pátio 3. Mike Zulu Echo, confirme para que posição vai prosseguir? Eu fiz autorização para reboque para a posição meia dúzia do Pátio 1. Sim, Mike Zulu Eco, autorizado. Início do reboque, reporte no término. Ok, reportaremos, muito obrigado. Chame Centro Recife, 1-2-6-5, alterno 1-2-5-4-5. 2-6-5, 2-5-4-5, obrigado. 2-6-8-5, primária, vovô, virante por 2. 2-6-8-5, obrigado. Salvador, Tom Mike Zulu Echo, informa o César Reboque, posição 62. Muito obrigado e bom dia. Gente, bom dia, Mike Zulu Echo. Solo, boa noite, TAM 3520, autorização Aracaju? TAM 3520, confirme ciente da Delta. Confirmo, o TAM 3520. TAM 3520, Aracaju, aprovado nível 190, decola da pista 190, perfil de saída Pucajá, motor direto, curva à esquerda, transponder 5120, controle 1998. TAM 3520, mesmo autorizado a nível 190 para Aracaju, decola da 190, primeira curva esquerda, perfil da saída Pucajama. Aceno 5120, controle de 398, TAM 3520. 3520, correto, chame pronto. Porta da cor no pronto, TAM 3520. 3520 no 03 para posicionar. André 520, livre acionar chame táxi. Porta na porta, 520. Com POB de 104, temos 2 horas de autonomia, alternamos Recife, para o táxi. Tenta 3520, Índia, no ponto espera, chame turno no 895, ajuste no 013. 013, vive táxi Índia, 118-9514, no ponto espera, dono 0, 3520.

3520, decolado 224, chame controle em 1 no 9 decimal 8. 3198, 3520. Bom dia, controle Salvador, são 3520, transfere passando 2200 metros. 3520, boa, contato na área decolagem, suba 190, saída curta. No perfil da PUC, acendendo ao nível 190, podemos dar para o Aracaju? Vamos coordenar com o Recife agora, eu confirmo. Graças a 3520. Direto Aracaju está livre, TAM 3520. Grato, o TAM 3520, na sua escuta. Solo, Salvador, boa noite, no 7, boa noite, no 7, livre essa Nacha Metaca. Chame agora o Centro Recife 12685, alterna 12545. 12685, 12545, ao Centro Recife. Bom dia, bom final de semana, Centro Recife 20. Bom, hein? Para o táxi, voo 158, Galeão, CLB 158. Copiei 158, 3h45, Galeão, confere. 8 no 7, táxi via parte 1, no Índia Alfa, no ponto de espera, chame a torre em 1895, ajustado padrão. Oh, boa noite, bom voo. Voo 987, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 120 graus 07 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10. No 7, decolado 267, chame controle em 119-18. 198, bom, 18-17, bom. Controle, bom dia, bom, 18-17, da Elenda. 18-17, bom dia, contato na área de colagem, futebol 360, direto Leda, está livre. 18-17. Para o 360, direto Leda, bom, 18-17. 7, chama agora o centro Recife, 1251, alterno 3325. 1251, 2325, voo 9107, bom.